coisa ruim para nossa vida. Não dá para a gente aceitar sofrer com a dor, ainda mais sabendo que existe um produto maravilhoso como esse. Um produto que consegue acabar com esse sofrimento já na primeira semana de uso. Nós fizemos um desafio aqui, eu e a Aninha e o Cacá, onde a Aninha ia começar a tomar o produto. Isso foi na semana passada. E hoje ela já nos contou que já está 80% melhor. É ou não é, Aninha? É isso mesmo, Andrei. Você viu que eu te contei que eu cheguei aqui na rádio hoje falando pro Val que eu estava super feliz porque eu não estava dobrando a perna, nem em pé e nem deitada. Porque era uma pressão no joelho, uma dor, Andrei. Uma coisa assim, absurda, né? Eu estava num mau humor sem fim, 24 horas. E hoje eu cheguei aqui na rádio e falando exatamente isso pro Val, quanto eu estava feliz com o nosso Articulark. Maravilha. Sim. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Você usar um produto que é natural, que não tem química, e esse produto tirar a sua dor em uma semana, só o Articulark. Mas, Andrei, por que que esse produto ele tem essa força tão grande? Por que que o Articulark hoje ele entrega esse resultado rápido? Eu vou explicar para você. Porque o Articulark ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2. E o principal desse produto é que ele é rico em ácido hialurônico ortopédico. Ele reconstrói toda a cartilagem que foi perdida. Ele não deixa o osso bater no outro osso. Ele impede o atrito. E aí a dor vai embora e a vida volta a ser normal. Você consegue trabalhar, você consegue descansar, você consegue fazer as atividades do dia a dia sem sofrimento. E o melhor, você vai economizar. Mas como assim, André? Eu vou comprar um produto e vou economizar? Vai economizar com remédio, vai economizar com passagem para ir lá no posto, para ir no hospital, vai economizar tempo e vai ter saúde, qualidade de vida. É isso que eu quero para você. Não dá para você ficar trabalhando, sofrendo com dor. Daqui uma hora trava tudo. Você não consegue mais trabalhar, você não consegue fazer mais nada. Foi o que aconteceu comigo. Eu empurrei com a barriga o problema, chegou uma hora que travou tudo. Eu falei, meu Deus. O médico falou para mim, se você continuasse, você não ia mais andar. Porque a minha cartilagem do joelho esquerdo, ela foi totalmente gasta. Ficou batendo osso com osso, estralando. Isso porque, ó, eu tive um problema precoce, tá? E não é só para quem é idoso, não. Tem muita gente hoje, ainda mais a geração nova aí agora, que está tendo problemas precoce, tá? Então, você que tem 30 anos aí, não vai achando que você tá novinho, novinho, novinho, porque daqui a pouco começam a aparecer os problemas. E você que já passou aí a longevidade, né? Já tá nos seus 70, já tá nos seus 80, chegando nos 90, dá tempo ainda. Porque o produto, ele resolve mesmo naqueles casos mais graves. Mesmo em casos de desgaste total. Então, para você que tem artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que tem bursite, tendinite, o melhor produto se chama Articulark. E eu vou colocar para você ouvir agora, antes da promoção, mais um depoimento de quem está tomando o produto. Escute só. Meu nome é Dulcineia, moro na Praia Grande, tomei o Articulark e fiquei boa. Pode comprar o produto que eu aconselho, o produto é de boa qualidade, o produto você vê o resultado logo no primeiro mês que você toma. Eu tomei as outras frascas que eu comprei, nem terminei de tomar, já consigo fazer exercício já, levanto a perna para o alto, o joelho que eu não consegui abaixar, hoje eu já faço até faxina em casa. Pode comprar, eu aconselho comprar, porque o produto vale a pena. E como vale a pena, Andrei, e como vale a pena o nosso Articulark, Andrei, promoção de pagamento para hoje, que é importantíssimo, olha só, né, Andrei? Eu comecei o dia hoje com 300 kits aqui, né? Só que eu tô sabendo que já foi 120. Então faltam 180 kits aqui. Tem 180 kits montados à pronta entrega para toda a nossa região. Andrei, mas eu moro em Taubaté, eu moro em São José dos Campos, eu moro em Campinas, em Sorocaba, eu moro na Praia Grande, eu moro em Caraguá. Você vai receber hoje o produto. Hoje. Você pediu hoje. Hoje eu te entrego. E aproveita, porque os 180 primeiros ouvintes que ligarem, eu vou dar 80% de desconto na nota. É só você ligar 0800-591-3310. Vou repetir. 0800-591-3310. A ligação é gratuita. A entrega é hoje. Hoje eu te entrego o produto. Só que não se preocupe com o pagamento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te entregar o produto. Você vai começar a tomar. Vai melhorar. E só no finalzinho de setembro é que você vai pagar. Então dá tempo de você mudar. Dá tempo de você voltar a trabalhar. Dá tempo de você fazer tudo. Antes mesmo de você pagar. Mas ó, tem que ligar agora. Telefone 0800-591-3310. Anotou? 0800-591-3310. E para finalizar, Aninha, para quem ligar agora, ainda vai levar para casa, vai ganhar de presente duas pomadas massageadoras, a pomada diurna e a pomada noturna. Vai ganhar um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Mas tem que ligar agora. Telefone 0800-591-3310. 0800-591-3310, Aninha. Então ligue agora 0800-591-3310. 0800-591-3310, que é o nosso Articular. Que um beijo, Andrei. Até amanhã. Manhã da Super Rádio com Cacá Siqueira e Ana Paula Favalli. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é. Brilha feito estrela, ah, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha Manhã da Super Rádio. Apresentação: Cacá Siqueira e Ana Paula Favalli. Beleza, Ana Paula Favalli, o que nós estamos comemorando hoje, minha joia? Hoje, dia 19, a gente celebra o Dia Mundial Humanitário e também nacionalmente o Orgulho Lésbico. Hoje é dia de São João Eudes, São Luís de Tolosa e também de São Magno. E lembrando que a partir de agora, das 7 da manhã, lembrando que já está em vigor o rodízio com veículos de placas de finais 3 e 4, só podem circular depois das 10 da manhã. Você participando, mandando seu WhatsApp pra gente, pede a sua música, pede o seu sucesso, manda o seu recado, manda o seu alô através do WhatsApp 11 95956 2544 95956 2544. Show de bola, lembramos que vale rodízio e o tempo e a temperatura neste dia. Hoje, terça-feira, o dia começa com muitas nuvens, formação de névoa úmida entre a madrugada e o amanhecer. Ainda pela manhã, o sol aparece e passa a predominar. No final da tarde, as nuvens aumentam. Não há previsão de chuva, mínima de 14 e máxima de 26. Amanhã, quarta-feira, o sol aparece e predomina. A temperatura apresenta uma rápida elevação e os percentuais da umidade diminuem na mesma proporção. Os termômetros vão oscilar com a mínima de 16 ao amanhecer e a máxima de 29 graus no meio da tarde. Manhã da Super Rádio. Apresentação: Cacá Siqueira e Ana Paula Favalli. O assunto do momento é o coronavírus. Já que tá todo mundo falando nisso, vamos falar do jeito certo, né? Porque a informação certa é a melhor prevenção. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não der, passe álcool em gel. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Outra coisa que você precisa saber são os sintomas. Se apresentar febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue 136 ou procure uma unidade básica de saúde. Uma campanha, emissoras de rádio do Brasil. Manhã da Super Rádio. Apresentação: Cacá Siqueira e Ana Paula Favalli. O nosso momento de saudade de hoje, a gente vai contar sobre esse cantor que nasceu em Londres e veio para o Brasil no ano de 1972. Ele queria passar apenas 3 meses de férias, mas acabou se envolvendo com a música no Brasil. Tocou em algumas bandas até finalmente seguir a carreira solo. A gente está falando do Richard David Kurt. Você sabe quem é? Não? E o Hit, você conhece? Ele é um cantor, compositor, músico britânico naturalizado brasileiro e é conhecido por seu sucesso na música pop brasileira desde os anos 80. Essa música dele, que a gente vai tocar no nosso Momento Saudade, foi até regravada por Zezé de Camargo e Luciano. É isso mesmo, é o grande sucesso do Hit, que estourou em 1983 como um hit nacional e o consagrou como um dos principais artistas pops do país. Hit foi um dos artistas mais populares dos anos 80 no Brasil, com suas músicas tocando em todas as rádios e ele participando de diversos programas de televisão. Apesar de seu sucesso popular, ele também enfrentou críticas e desafios em relação à sua inserção no cenário do rock brasileiro. Atualmente, Hit continua ativo na música, com shows e participações em eventos, além de divulgar a sua carreira nas redes sociais. Ele celebrou seus 40 anos de carreira. E esse sucesso que a gente vai tocar para você teve apresentações e projetos especiais. Claro que a gente está falando, no Momento Saudade, de Menina Veneno. Só dá você. entorpecer, entorpecer, entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Menina veneno, menina veneno, yeah, yeah. Menina veneno, menina veneno, yeah. Menina veneno, menina veneno, yeah. Menina veneno, menina veneno, menina veneno. Música, alegria, informação é aqui. Manhã da Super Rádio. Apresentação, Cacá Siqueira e Ana Paula Favalli. No programa Cacá Siqueira, curiosidade. Você sabia? Você sabe quando surgiu o minuto de silêncio nos jogos de futebol? Não se sabe ao certo, mas a versão mais divulgada sobre a origem do rito, observado em geral como um gesto de luto por algum morto ilustre, aponta que ele teria surgido em 1912, como um tributo dos portugueses ao Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores do Brasil e figura querida em Portugal. Quando os senadores lusitanos souberam de sua morte, em 10 de fevereiro de 1912, resolveram manter-se em silêncio por 10 minutos. Copiada por parlamentos de outros países, esse tipo de homenagem teria se alastrado pelo mundo, até por fim ser levada para o estádio de futebol. Como 10 minutos era tempo demais para ficar de boca fechada, o tempo foi se reduzindo para um minuto. No programa Cacá Siqueira, curiosidade. Você sabia? Música, alegria e informação é aqui. Manhã da Super Rádio. Apresentação, Cacá Siqueira e Ana Paula Favalli. Bom Prato Móvel tem mudança de endereço e 6 unidades da cidade de São Paulo. 6 unidades do Bom Prato Móvel na cidade de São Paulo já estão com novos endereços. Segundo o governo paulista, o objetivo é ampliar o acesso aos serviços para moradores de áreas vulneráveis. As unidades desse modelo do programa são itinerantes, trocando de endereço a cada 4 meses. O Bom Prato Móvel serve, em média, 300 almoços por dia. O atendimento é feito por meio de caminhões do tipo VUC, equipados para manter os alimentos da preparação na unidade fixa até a entrega no ponto de atendimento. O almoço e o jantar custam R$1 e o café da manhã, 50 centavos. Então, olha, os novos endereços são Capão Redondo, na Rua Feitiço da Vila, 561, no Jardim Dom José, em Guaianazes, Rua Jaime Ovalle, 161, na Coab Sítio Conceição, Itaquera, Rua Benjoy, 153, Paraisópolis, Rua Canto do Rio Verde, no Parque Rebouças, São Mateus, Avenida do Oratório, altura do 6.557, no Parque São Lucas, São Miguel, Rua Entre Folhas, 26, no Jardim Verona. Cacá Siqueira e Ana Paula Favalli são a sua melhor companhia na manhã da Super Rádio. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós chegamos ao final da edição do programa do Cacá, junto com a Ana Paula Favalli. E agradecendo aí o nosso querido Valdeci, agradecendo o Tom, agradecendo todos vocês aí pelo carinho da audiência. O nosso muitíssimo obrigado, que Deus abençoe vocês grandemente. Vida que segue e vamos embora. Pois é, Cacá, passou tão rápido, né? A gente já vai embora. Mas a gente tá de volta amanhã a partir das 6 da manhã aqui na Super Rádio. Na sequência, a gente tem ele, o Padre Marcelo. E depois, a partir das 9 da manhã, Rony Magrini. Você não saia daí. Amanhã a gente volta às 6 da manhã. Obrigado, seu carinho, a sua companhia, a sua audiência. Um super beijo. E a gente se encontra amanhã às 6. Beijo, Cacá. Beijo. Cacá Siqueira e Ana Paula Favalli são a sua melhor companhia na manhã da Super Rádio. encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. E não vai embora. E não vai embora. Amor, eu quero teu carinho. Porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Porque gosta de mim. ZYK656 em 1150 kHz. E FM ZYO 207 em 80,7 MHz. Terça-feira de Libertadores da América na Super Rádio. Após o empate heróico na Colômbia, São Paulo e Atlético Nacional decidem quem vai avançar para a próxima fase. O maior torneio de futebol da América do Sul. Quem vencer leva empate. A decisão será nos pênaltis. Tudo isso a partir das 8 da noite, direto do Morumbis, com a narração do trovão César Tavares. O tricolor paulista na busca pelo quarto título da América. E você acompanha aqui na Super Rádio, a sua voz do esporte. A Super Rádio agora já pode ser ouvida também pelo FM 102.1. Preparamos uma super promoção. Preste atenção. Faça agora uma foto sua ao lado do seu rádio, mostrando pra gente que você está ouvindo a Super Rádio. Você vai enviar a foto pro nosso WhatsApp 9-1066-8117. 9-1066-8117. E no dia 15 de setembro, você poderá ganhar um super kit com presentes da Mondial. Se a sua foto for a sorteada e você mostrar na foto que está ouvindo o FM 102.1, os prêmios aumentam. Além da air fryer, liquidificador, aspirador de pó, ferro a vapor, cafeteira, você também ganha pipoqueira, espremedor de frutas, batedeira, chaleira elétrica, balança digital, sanduicheira, omeleteira, torradeira e parafusadeira. Todos esses presentes têm a qualidade Mondial, a escolha inteligente. E não acabou, não! Além de tudo isso, você ganha também um voucher de R$200 do restaurante Celeiro da Fazenda. Então não perca tempo, faça agora mesmo aquela foto caprichada e manda pra cá. Mas atenção, hein? A foto tem que mostrar você ouvindo a Super Rádio. Use sua criatividade. Sintonize a Super Rádio. Seja super, super você também. Nós somos mais que amigos, somos anjos que o Senhor enviou. Vamos gritar para o mundo, somos anjos que o Senhor enviou para você. Top de 5 segundos. Está começando nosso momento de fé. Com o padre Marcelo Rossi. Abri em oração, gente. Nossa, tem momentos que sinto o meu coração como uma pedra. Nem me emocionar com coisas tocantes me faz chorar. Há uma promessa de Deus para você em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 a 27. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeça. Libertação e combate, e palavra de Deus. Mário, prepare-se aí, Eclesiástico, capítulo 30. Padre, você está bem? Tô com uma conjuntivite, mas glória a Deus e vamos... Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Nossa, eu estou na oração, tá? Meu Deus, o que o senhor quer dessa passagem? Que essa passagem é tão rica que nós vamos ler aqui agora. O que o senhor quer falar? Continuando. A alegria do coração é a vida para o homem e a satisfação lhe prolonga a vida. A alegria no coração... Versículo meu 23... Anime-se, console o coração e afaste a melancolia para longe. Pois a melancolia já arruinou muita gente e não serve para nada. Tem compaixão da tua alma, torna-te agradável a Deus e sê firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza... O meu é 24, o seu deve ser o 25. É, por causa desse versículo... É, eu peguei essa passagem. Inveja, batismo no Espírito, saúde mental, capítulo da inveja. Mas a oração do capítulo da inveja, página 99. Vou repetir. Mário, você está com o livro aí? 99, vou abrir aqui, padre. Vai abrindo aí, por favor, que eu vou. Algumas partes eu quero que você faça, tá? Pandita, eu também, aqui, fica atento. Vai ter momentos que os dois tenham pílulas. Também você, Deus vai nos usar aqui. Tu não são, tá? O que Deus que está colocando no coração, eu vou fazendo. Comigo, por favor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando os pensamentos ruins tomarem conta da sua mente, por favor, eu convido você a ler comigo essa oração. Eu coloco muito isso aqui no livro. Se não tem noção, poder dessa oração, faça. E eu vou fazê-la, quando o Senhor mandar. Jesus, meu Senhor e Salvador, venho diante de Ti para que o Senhor me lave e me liberte de todo o mal. Olha de onde saiu, eu sou vitorioso do sangue de Jesus, olha que lindo. Que o Teu sangue me purifique. Toda vez que eu digo, eu sou vitorioso do sangue de Jesus, eu estou sendo purificado. Vai continuando. Que toda inveja que esteja sobre mim, seja de onde for, o Senhor quebre agora. Se perceba que eu estou rezando agora, e muitos estão arrepiados. Padre, por que isso? Inveja. Três sensações que muitos vão sentir ao longo dessa oração. Um peito oprimido. Se você começar a abrir a boca, sabe, como se estivesse com sono, e até lacrimejar, e arrepio, tá? Eu confesso do sino, arrepio agora. Misericórdia, Senhor Jesus. Bom, os meus olhos nem vou falar. Misericórdia. Então, voltando. Jesus, meu Senhor e Salvador, venho diante de Ti para que o Senhor me lave e me liberte de todo o mal. Que o Teu sangue me purifique. Que toda inveja que esteja sobre mim, seja de onde for. Olha que oração. Muitas vezes não sabe onde está a inveja vindo. E o Senhor está agindo. Eu vou repetir. Nós não sabemos onde a inveja está vindo, mas o Senhor está agindo. Por isso, toda inveja que esteja sobre mim, sobre você, agora vamos tomar posse, sobre mim, seja de onde for, o Senhor quebre. Que nada de mal aconteça comigo, nem com a minha família, pois o Teu amor e cuidado velam por nós. Mas agora eu quero pedir também que o Senhor faça uma faxina no meu interior. Uau! Obrigado, Senhor, que a palavra é essa hoje. Que saiam de mim toda a comparação que possa haver. Que eu aprenda a ser uma pessoa verdadeiramente grata. E que eu possa me alegrar com a vitória dos outros. Senhor, me ensina, Senhor, que o meu coração seja livre de todo... Aliás, que meu coração seja leve e totalmente livre da inveja. E não permita, meu Deus, que o inimigo semeie inveja no meu coração. E para isso, Mário... Ainda no combate? Vamos lá. Vamos lá. Ah, não é o livro mais, não. Agora eu falei que foi, é unção. Agora nós vamos para aquela oração que nós temos feito com São Miguel. E obrigado, Senhor, em combate que estamos. Obrigado, Jesus, pelo Teu poder, pela Tua graça. Eu estou abrindo o Instagram aqui, tá? Tá fixada no Instagram. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça. Porque hoje o meu Instagram está mais devagarzinho. Mas obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu poder agindo. Eu deixei ela não está mais fixada agora, então aqui está aqui. Vamos lá. São Miguel Arcanjo, toda maldade derrubai. São Miguel Arcanjo, toda inveja no trabalho, dos falsos amigos, nos meios sociais derrubai. São Miguel Arcanjo, todo tipo de traição, tocaia e amarração derrubai. São Miguel Arcanjo, todo tipo de praga, feitiçaria, ocultismo, orações feitas no ocultismo e maldição, derrubai. São Miguel Arcanjo, todo tipo de infecção, Senhor Jesus, seja por fungos, vírus, bactérias, inclusive conjuntivite, Senhor, pessoal, derrubai. São Miguel Arcanjo, pelo sentimento de fracasso, impotência e preguiça, derrubai. São Miguel Arcanjo, cada tipo de vício e dependência química, derrubai. São Miguel Arcanjo, todo tipo de violência sexual com mulheres e crianças, misericórdia, seu estupro, pedofilia, derrubai. São Miguel Arcanjo, pela casa, pela crise financeira, aliás, e desemprego, derrubai. E São Miguel Arcanjo, derrubai por terra tudo que oprime e amarra os teus consagrados a terem uma vida plena, derrubai. E a importância da nossa interação. Telefone operadora prefixo 11 9 89-68-0447. Quinto dia dos 40 dias com São Miguel. Vem aqui uma pergunta, lança sua pergunta. Você tem consciência de inveja? A inveja que sai do nosso coração, misericórdia, mas a inveja que vem dos outros. Ei, você só está sofrendo com inveja? Prepare-se, aproveita, fala aí, porque nós vamos colocar tudo em oração. Ok, Mário? Eu vou pôr tudo na padre, Santa Missa. Okay. Aproveita, quem está ao vivo, aproveita. Tá? Aproveita esse momento de interação, nós vamos usar muita interação hoje. Já voltamos. Estamos apresentando Nosso Momento de Fé com o Padre Marcelo Rossi. Ouvintes da Super Rádio, aqui é o Padre Marcelo Rossi. Para participar diretamente do Nosso Momento de Fé, mande o WhatsApp para o número, atenção, prefixo 11 989-68-0447. Deus abençoe. Coisa boa estarmos juntos nesta manhã aqui na Super Rádio, no Momento de Fé, com nosso querido Padre Marcelo Rossi. Ouça esse áudio. Eu me chamo Maria Salete, moro no Parque Peruche. Eu tive uma queda muito feia, não mexia os braços. E eu não posso tomar remédio para a dor, pois eu passo mal. Passava 3 vezes por dia, graças a Deus e ao creme MD. Hoje estou bem melhor. Se você busca um produto que alie tradição e eficácia, o nosso poderoso creme MD é a escolha perfeita. Há cerca de 2 décadas no mercado brasileiro, é conhecido pela sua formulação única, que combina o melhor da natureza para aliviar as tensões musculares e promover o bem-estar. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre os ingredientes que fazem deste produtaço um verdadeiro aliado na sua rotina de cuidados. Por exemplo, árnica é uma das principais ervas presentes no creme. Com suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, a árnica é amplamente reconhecida